3 no 1, no solo 3 no 1, liberando via Golf, solo no 2 1, décima 9. Golf 2 1 9. Salvador, bom dia, tá 3663, confiado da nossa área, falou. Can 3663, bom dia, após a rolagem da Embraer da Azul, ali mantém pistola 0. Salvador, ali mantém a zero, Can 3663. Siga no corredor Axé, aguarde na frente para a torre. Vou virar água, não. Quilo Serra Lima, Salvador. O senhor poderia nos ajudar fazendo um check nas frequências do APP aqui? Positivo. E faça uma chamada em 119.8, por gentileza. 119.8. Quilo Serra Lima. Patão, Quilo Serra Lima, como recebe o controle, Salvador? Ok, muito grato. Agora teste a frequência 119.35. 119.35. Quilo Serra Lima, como recebe o controle em 119.35? O Gol na nossa 23, fica atento ao bang da companhia que está na posição 01, após autorizado o inicial feedback, acionamento, seu micro táxi. Autorizado o funcionamento até a companhia Gol na 923. Quilo Serrinho, como recebe nessa frequência? Fiquei muito grato pelo cheque e retorne para 1208. Do 9131, decolado aos 35, controle 120, décima 8, bom voo. 208, obrigado, do 9131. Controle, bom dia, do 9131, passando 1500 para 370. Azul 9131, contato radar, Sol 370, saída PUCA. Vai subir 370, saída PUCA, Azul 9131. Não se escuta, senhor. 3/3, senhor. Grato, bom dia, senhor. Livre decolagem, pistão no zero. Decolagem no zero, 605, chame Recife, 1251, alterno 3325. 351, 3325, Goro 605. Papatango Mike, Alfa Yankee, chame centro Recife, frequência 1251, alterno 3325. Reposta final 35, Vitor Mike Quebec. Estará na final da 35, Quebec. Bom dia, tá 3304. Então, 3304, bom dia, Lin, mantém pistão no zero. Mantém no zero. Vitor Mike Quebec, desce para 1.000 pés, ok? 1.000 pés. 1.000 pés, Vitor Mike Quebec. Tá, Tan 3663, decolado aos 37, controle 120, decima 8, bom voo. 08, obrigado, bom dia, 3663. São 3859, bom dia, mantém ponto de espera, dono zero, aguardando. Tá, eu vi lá, senhora. São 3, passando, tá, 3663. Papatango Juliette, Tango Zulu, 56 milhas de Salvador, serviço radar terminado, chame Iliel, frequência 201. Controle do 9131. Prossiga. Precisa nivelar no nível 330. Ok, sub, mantenha 330, aguarde coordenação com o centro, só manter o último final. Ok, para lembrar, 330, azul 9131. Autorizado para o Tibete acionamento, chame pronto táxi. Autorizado Vitória da Conquista no nível de voo 200, decolada 10 com curva à direita na saída Arbor, após prossegue direto. O controle apere 120, decima 8 e o transponder 5512. Livre pouso na 35, visão mais que 10. O 5221 no acontecimento correto, chama pronto táxi. Solo no 923 da Gol para o táxi com 187 a bordo, 3 horas e meia, tudo meu, Terna Galeão. Voo no 923, autorizado táxi via Índia, ponto espera, chama torre 118-95, o ajuste 1019. Índia, torre 1895, com 1019, Gol no 923. O Sena 6311, autorizado a ingressar na Juliette, posição 03. Juliette, posição 03, do 63. Solo Salvador, Sena 63. O Sena 6312, fica atento ao Airbus da companhia ingressando na Juliette para a posição 03, após o mês passar. A sua retaguarda autorizada para o Chibeco Sanamento, chame para o nosso táxi. Torre Gol no 923, está aproximando ponto de espera do 09. Gol no 923, mantém ponto de espera do 09. O Vitor Mike Quebec tem condições de manter a posição neste momento para o ingresso do helicóptero do Guardião e após prossegue para ingresso na ótica. Guardião 06 ingressa então na 107, mantém na cabeceira 107, aguardando para decolagem, apenas para ingresso da aeronave, vai prosseguir empate 4, ok? Os 859, o vento, uma centena com 7 nós, tem livre decolagem, pistão no zero. Guardião 06, o vento, uma centena, 7 nós, livre decolagem, já no momento, já prosseguindo com proa nordeste, aguardando transferência de comunicações. Mativo, não, quer prosseguir já com proa nordeste? Com proa nordeste ou prossegue litoral e prosseguindo pro pedágio, confirma. Então, afirmativo, então. Da presente, está autorizada a decolagem, então, no 7. Vai manter o farol de Itapuã e manter a minha escuta para o cruzamento, ok? na frequência livre, Victor Mike Quebec. Do 9131, chame Recife, 2685. 2685, valeu, Sérgio. Controle 3304, pode voar direto, Alefa? Autorizado 3304. Controle, Alefa, 3304. Salvador, bom dia, da 3259, passando 1600 pés. Afirmativo, 500 pés, estou com proa do litoral, a intenção é curvar à esquerda para ingressar no corredor forte até lá a pista da Estrada do Coco. Já em direção ao pedágio, aguardando apenas transferência de comunicações, Guardião 06. Gente, autorizado, está presente cruzar o campo, comprou aí da Estrada do Coco. Autorizado 360 com final. 360 final, 3304, obrigado. Salvador, Abjet 6729, escute a Sanato 09. O Abjet 6729, autorizado por Tibete, acionamento, chame e pronto, táxi. Chama táxi, 923, apenas para informação, temos um esquilo cruzando agora o campo, vai prosseguir com proa norte-nordeste sem interferir com a sua decolagem, ok? Aguardando apenas cruzamento para a decolagem, não me escuta. Está visual aqui, com o helicóptero já cruzou. Livrou a vertical do campo, o Guardião 06, tá, vai prosseguir aqui na Estrada do Coco até o pedágio. Afirmativo, Guardião 06, prosseguindo o pedágio, chama agora o controle no 20.8, tem bom voo até a volta. É, obrigado. O voo no 923, o vento 090 graus no 29, livre decolagem, pistão no 0. Decolagem autorizada, pistão 0, voo no 923. Via fácil, índio, ponto espera, chame torre, 118, decimal 95, ajuste altímetro no 0, no 9. Mate índia, ponto espera, no 0, 822, decimal 95, no 0, no 9, na minha 3, no 9. Controle, o Guardião 06. Guardião 06, prossiga. Guardião 06 está na vertical da Estrada do Coco, vai prosseguir até a proximidade do pedágio, onde executará a manobra, manterá 500 pés na sua escuta permanente. Ok, 06, prossiga em condições visuais a 500 pés na minha escuta permanente. 06. Acertando o localizador pelo Serralinho. E o Serra Lima prossiga agora com a Torre Salvador 1895, bom dia. Bom dia, 1895. 923. Controle Salvador, gol 1923. Gol 923, contato radar, gol 360, saído da El. Sábio 360, Nadael, gol no 923. Perno, quilo, Serra Lima. Tá, tá bom, tudo certo. O vento uma centena com 1-1 nós, livre decolagem, pistão no 0. Salvador, chame 63-1-1, informação Tango para Guarulhos. Funcionário 6311, autorizado Guarulhos, nível de voo 360. Decola do 10 com curva direita na saída da El Leda Bridge, onde intercepta pelo voo 16. Após voo a Belo Horizonte, após trilha, após conforme rota. O controle apere 120, decimal 8 e o transponder 5524. Funcionário 6311, autorizado Guarulhos, nível 300. Decola pressão no zero, da El Leda Bridge, Aperzulu 10, Bridge, Aperzulu 16, até Brava Deus Lu. Depois 128 é o controle, 5524. O CNM 311, o nível de voo autorizado foi o 360 e o transponder 5524. Tem aqui, 360 e 5524. Seria, por gentileza, já de coordenar o nível 300? Sim, Jocenaia 6311, aguarde coordenação com o centro, por gentileza. Fico na guarda, obrigado. Taxa 76729, 165, 4 horas, com o Webjet 6729, 165, aborto, confirme. 165, 4 horas, com o ciente, muito grato, autorizado táxi, via Pátio, Índia, ponto espera, chame torre 118, decimal 95, ajuste no 019. Bate forte, ponto espera, 1895, 19, web 6729. Vitor Mike Quebec, informação a Tango, só um instante cópia. Na 6311 na escuta do solo. Tudo bom? Gente, foi autorizado 300 Guarulhos. Obrigadão. De nada, sendo pronto para o desbloqueamento. Camarada, 6311. Vitor Mike Quebec, pátio 4, pronto cópia. Autorizado Carlos Lourenço, nível de voo 010. Decola do 17 com curva direita no corredor Axé. O controle opera em 120, decimal 8. E o transponder 0161. 139. Olá, Gina, 10. 18, decimal 95. Controle de Salvador, bom dia, voo 982. Voo 982, identifique chegada a mar e desça ao 050. Não, zero, zero, bom, 982. Oi, Salvador, muito bom dia, Webjet 6729, pronto. Webjet 6729, bom dia, após a rolagem da aeronave da Bianca, ali mantendo o 0. Ali mantendo o 0, Webjet 6729. Mantenha a posição aguardando para ingresso, Vitor Mike Quebec. Terra Lima no solo 51, confirmando pátio. Próxima direita, ao estacionar na Aerostar, frequência livre, o quilo Terra Lima. O Vitor Mike Quebec ali mantém cabeceira 97. Gol no 073, a informação é a Tango, nível de voo 340, 1 minuto cópia. Tango. 6250, identifique chegada a mar e desça ao 060. Descida ao 060, identificou. Motor de Salvador, bom dia, oficina 6312. 6312, subo 350 na PUCA, vigilância. 350 na PUCA, 6312. 76729, vento 1, 10 graus, 15 nós, livre de decolagem, pistão 90. Vitor Mike Quebec, decolado aos 52, controle 120, decima 8, bom voo. 208, grato, até a volta. Salvador, Papatango, Vitor Mike Quebec. Vitor Mike Quebec, no meu PS, corredor Axé, informe o farol da barra. Meu PS na Axé, reportaram o farol da barra, Quebec. Autorizado, ponto seguro, nível de voo 340, decolado 1-0, com curva direita na saída da El Ledo, após direto, ponto seguro. Via Amper, o 50, o controle 120 do 8 e o transponder 5536. 2, canal 6312. Prossiga 6312. Pode voar a Caju, senhor. 6312, voijamos e aguarde coordenação por centro, por favor, Aracaju. Você voajamos, aguarda 6392. 20, décima 8, bom voo. 208, obrigado aí, bom trabalho. 073, estamos prontos para o seu equipamento. Direto, Leda. Webjet 6729, suba ao 360, saída da El Vigilância. É, saída da El, pode vai direto, Leda? Autorizado. Direto, Leda, obrigado. No 923, chame Recife 125, 1 Alterra 13325. 125, 1 Alterra 13325, boa, 1923. Confirme. Controle, é, por gentileza, objeto 6729, um pouquinho atrasado, eu poderia solicitar o centro, vamos direto do bridge? Aguardo. Obrigado. Já de 6729, está autorizado o bridge. Direto bridge, obrigado, senhor. Meia 312, eu tentei coordenar com o centro, porém ele não autorizou, ok? Mantenha a saída. Meia problema, vai manter a saída 6312. Confirma o estimado de pouso em Cairo. Mais 15 minutos. 15 minutos, certo. Eu não tenho tráfego informal no setor, tem frequência livre para coordenação. Frequência livre, grato, dá volta. Desça para nível 050. Ajuste de altímetro em Salvador é 018. 018, ajuste autorizado, descida para 050, 35414. Voo 982, desça para 2000 pés, ajuste de altímetro 018. Informe final do procedimento LS, freio pista 10. 2000 pés, 018, reportar final do X-ray da 10, voo 982. Para prosseguir na descida, Senar 620. Senar 6250. Está autorizado a descida até o 050. Após etapa, o senhor desce para 2000 pés. Ajuste de altímetro no 018. Descida ao 50. Após etapa, 2000 pés com 1018. Guardia 06. Senar 6250, redução para 210 nós. 2109, Senar 6250. É 312, chame o centro Recife na frequência 2685, alterno 2545. 2685, 2545, grato. Primativo. Objeto 6729, chame o centro Recife no 251, alterno no 3325. 251, 3325, obrigado, bom trabalho.